então deixa rolar. Flui só pra quem vem, tem que saber desenrolar. Se pá, só pra marcar já tá. Correndo atrás do certo com energia pra firmar. Além do absoluto, lutando pelo vulgo. Real e vai ao fundo, armado de atributo. Nessa eu não me iludo, tá cheio de vagabundo. Mas pra trás aqui, um segundo, na fé se vencer. Deus é mais só pra quem crê. Com os aliados fortes é ruim de se abater. No giro de rolê quebrada pra fortalecer. Vários parceiros, vida louca, tem que saber desenvolver. Na humildade é nós, periferia ergue a voz. Quem sabe o que acontece além do mundo mágico de Oz. A dor é intensa, eu também sei. Começa a ficar pesado aqui, depois das seis. Da tarde não é da manhã. Vários moleque novo no seu próprio Vietnã. Virado vários dias, vive de correria. Quem se adianta mais, logo anuncia. Pros avião é fria, miúdo sem estia. Se descuidar que vira desova do dia. Pro meu anjo da guarda, colete de bala. Pros meus mano distante, nunca marque na bala. Assim que afirma forte, fortalece a jornada. Passinho que o mundo gira e pros cabrito é bala. É bala, é bala, é bala. Eu tô ligado, nego Zula no vocal mandando o recado. Setor oeste é a quebrada, é só firmar com os aliados. A força, o poder parto, os cabritos sai do lado. Mas sempre tem comédia querendo dar uma de terado. O tempo era assim, até ficar ruim. A chuva que passou, embaçou tudo por aqui. Fez a vala transbordar, cheiro de esgoto tá no ar. Cadê aquele safado que quebrou o meu maxilar? Se trompo ele pá, sua mãe vai chorar. Ave Maria, fé em Deus, não quero nem pensar. Mas tudo tem o seu preço, aí não é nem o começo. Vários patrícios nobres, eu vou mandando atropelo. E na função sem receio, sou negro e bato no peito. Cresci criado na rua, pro seu sistema é medo. Evolução tá chegando, esse é o esquema. Atitude, saúde, eu vou mandando meu lema. Não paga pau do esquema, vital que isso é problema. É rap nacional, então moleque trema. Trema, sistema treme, expressão vem pra suprir. Na guerra contra o ódio, tô aqui pra proferir. Trema, sistema treme, os cabrito aqui jaz. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Trema, sistema treme, expressão vem pra suprir. Na guerra contra o ódio, tô aqui pra proferir. Trema, sistema treme, os cabrito aqui jaz. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Se é negro ou se é branco, só vejo ser humano. Sei que o bagulho tá louco pra firmar, os adianto. Peço só paz que os mano, quebrada sempre muda. Rezando pros irmão, que tão forte na luta. Setor oeste é meu refúgio. Me sinto absoluto, fazendo a quebra um bom lugar. Lutando pelo justo, realidade ou sonho. Luto pelo meu, vejo no fim da trilha o povo no apogeu. Trema, sistema treme, expressão vem pra suprir. Na guerra contra o ódio, tô aqui pra proferir. Trema, sistema treme, os cabrito aqui jaz. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Trema, sistema treme, expressão vem pra suprir. Na guerra contra o ódio, tô aqui pra proferir. Trema, sistema treme, os cabrito aqui jaz. Somos todos irmãos, somos todos iguais.